tenho na mente, posso pensar. Te quebro nas ideias. Eu necessito obter respostas para o mundo. Felicidade escondida atrás dos muros. Desigualdade social é casa simples, pessoas pobres e humildes, mas são felizes, que têm o dom de viver e vai sobrevivendo, lutando a cada dia com o tal destino, com o salário de aposentado que ganha do governo. Sempre com os olhos com lágrima, mas sempre estão sorrindo. Necessidade de trabalho é para todos, mas infelizmente é chamado de deficiente só porque está trancado em uma cadeira de roda. O seu esforço inunde a sociedade, fecha a porta. Prioridade máxima aos que são qualificados. Pessoas deficientes que têm talento são rejeitadas. Lidar com as pessoas existe de nós cooperação, ou tratar com pessoas normais e não provocar indignação. Morto vivo ou morto, filho afetado, distúrbio mental. Encantos, esses encantos se ama, nem como é morte natural. Quem é que nunca ouviu alguém falar, lavar o aleijado? Ou esse cara é louco, é deficiente ou está drogado? Manifesto minha discordância no adjetivo deficiente. Aqui nessa porra do mundo ninguém é melhor, ninguém é diferente. Deus ser todos iguais, do assassino até o bom filho. Aí parceiro, pra entrar no céu é só um caminho. Eu necessito obter resposta. A sociedade me virou as costas. Só porque eu sou deficiente, uma pessoa simples. Te quebro nas ideias, nunca me subestime. Minhas propostas eu espero que chegue em minhas mãos. Influências, exigências, direito, sangue bom. Meu futuro é aprimorar, exercitar a minha mente. O testemunho de uma mãe comove muita gente, dizendo que perdeu seu filho muito cedo, paralisia cerebral. Pobre sofre, não tem jeito. As próprias pessoas que te amam em sua volta te tratam com carinho, mas no fundo tem revolta ao ver o seu esforço para sobreviver em uma cadeira de rodas, lutando pra não morrer. O governo não te ajuda, a constituição falida, montados e amados em cima de propina e político bandido, ladrão engravatado. Você é o menos peso da raça humana, seu otário. Vocabulário lindo para os noticiários, providências expressivas você diz que foi tomada. A mídia te ajuda, te dá maior apoio, discurso bonitinho para enganar meu povo. Sou pelas crianças nos becos e nas vielas, caia na real, venha morar aqui na favela. Paralisia infantil, pneumonia, meningite, sistema único de saúde. O pobre morre até de gripe. Eu quero ser o último a sentir essa revolta. É por isso que eu digo, eu necessito ter resposta. Eu necessito obter resposta. A sociedade me virou as costas. Muito obrigado por um dia após o outro. Desde o adormecer, amanhecer um dia novo. Estou trancado, limitado, mas eu tenho felicidade. Eu agradeço pelo dom e mostrar a realidade. Dizer que aprendi com as mágoas que guardei. Dizer o que eu sou e mostrar tudo que eu sei. Escasso, seguro, o mundo me critica. Sociedade deficiente, sou da periferia. Não fujo do sistema porque não tenho motivo. Espero que ele trema ao mexer comigo. Sou deficiente, mas não na mente posso pensar. Lucifer te carrega, mas Gabriel vai te salvar. Mais um deficiente, multiresistente, que foi abandonado até pelos parentes. Desaparecido, foragido de casa. O seu quadro é agravado, seu futuro é uma vala. É um menino sozinho, perdido no mundo, não pode caminhar. Sentou no banco, olhou pra lua e começou a chorar, pensando na mãe, no pai e até nos parentes, se sentindo culpado por ser um deficiente. Mas não se sinta culpado, pois por ter nascido assim. Você é igual a todos, você é igual a mim. Aqueles que te humilham um dia vão pedir perdão. Vou chegar até você e apertar a tua mão, pedindo mil desculpa, capa espaço diferente, dizendo que o filho dele também nasceu deficiente. Mas vejo que ironia, a lei divina é uma só. Pagou com a mesma moeda, destino é cruel e não teve dó. Sabemos que aqui se faz, aqui se paga, essa é a regra. E tudo que você plantar, você vai colher na época certa. Só falta você escolher plantar o bem ou plantar o mal. Faça a escolha certa, você é um ser, você é racional. Eu necessito obter resposta. A sociedade me virou as costas. Siga sua mente, mas se seu coração. Seja um ser diferente, não vá pela intuição. Seja obstinado, sincero em suas palavras. O homem que se preza, respeita a todos e não deixa falha. Não queira ser um réu primário, só uma ironia do destino. Não deixe que a discriminação ataque você, nenhum racismo. Só se você quiser ser um ser eficiente visual, para não enxergar tudo que está ao seu redor. Então, luz e mais luz que entre em sua vida, que te arranque da escuridão e que te traga para cima. Para que tudo que foi dito aqui não seja só um sonho, que modifique sua mente, que abra seus olhos. Estou com uma bandeja e o prêmio é uma cabeça. Sociedade, tô sem gravatado, não mexa comigo se você não aguenta. Graças ao meu Deus eu consegui obter respostas. E pra você, sociedade, só nos resta virar as costas. Eu necessito obter respostas.